Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar o seguinte: o Xavier Subiri, em vários livros, ele explica que a dimensão de realidade ela só existe efetivamente para o ser humano e não para os outros animais. Para os animais existe a dimensão do que ele chama de estimulidade, quer dizer que é aquilo que eles sentem, o estímulo que vem do ambiente e chega até eles, evidentemente, eles notam isto. Se está no verão, eles sentem o calor. O que eles não pegam é que é o seguinte, é que o verão é quente. O verão é quente em si mesmo, quer você o sinta, quer não o sinta. Se você está dentro, né, de uma sala com ar-condicionado, está bem refrescadinho, nem por isso o verão deixa de ser quente. Essa dimensão do ser e do não ser só existe para o ser humano. O que não quer dizer que todos os seres humanos a apreendam igualmente. As pessoas que não têm a formação intelectual, não têm a mente muito bem formada, elas não são capazes de pegar essa dimensão. Embora elas conseguem usar isso, mas só num nível pragmático. Mas, por exemplo, quando se trata de uma discussão de ideias, né, o que quer que você diga, essas pessoas sempre captam apenas no plano da expressão de gostos e preferências, da expressão subjetiva. Se você diz, por exemplo, que, sei lá, que no tempo dos militares os governantes eram mais honestos do que os políticos que vieram depois, eles entendem que você é a favor do governo militar. Se você diz que os militares foram negligentes na esfera cultural, eles entendem que você é contra o governo militar. Tá certo? Então, a questão que está em discussão, a questão objetiva, não entra na discussão. Isto é assim, vamos dizer, praticamente todos os opinadores brasileiros são assim. Eles só entendem o contra e a favor. O ser e o não ser, o verdadeiro e o falso, eles não entendem. Se você diz que uma coisa é verdadeira ou falsa, eles entendem que você está alegando a veracidade ou falsidade a favor ou contra alguma coisa. Isso quer dizer que, vamos dizer, a dimensão do verdadeiro e do falso fica completamente inalcançável, portanto, a dimensão da realidade fica inalcançável. O que que sobra? Sobra o confronto de emoções. Eu gosto, você não gosta, ou eu não gosto, você gosta. Pior, se se trata de uma questão política ou religiosa, eles vão associar esse gosto ou preferência aos hábitos de algum grupo político ou religioso. Ou seja, você gosta daquilo que aquele grupo gosta, e você não gosta daquilo que este grupo gosta. Portanto, você é um membro simpatizante ou representante deste grupo. Portanto, isso quer dizer que não haja mais discussão entre pessoas, apenas confronto entre grupos de preferências. E isto é generalizado no Brasil. Isto denota um estado de espírito quase que de barbárie, quase que de animalidade. Isto não estou falando de pessoas incultas, pobrezinho, coitadinho, não, estou falando de professores universitários, jornalistas, políticos, empresários, oficiais militares, são todos assim, né? Este é o principal problema do Brasil. Todos os outros problemas que o Brasil tem, seja problema na esfera econômica, na esfera de segurança pública, na esfera de saúde pública, todos eles existem porque as pessoas são assim e porque elas são incapazes. Eu sugiro que vocês assistam toda essa série feita pelo Jordan Peterson e algumas conversas que ele teve com Stephen Moliné, a respeito da importância do QI. Esse é o problema de QI. Se o QI é baixo, meu filho, os problemas não têm solução. E esse problema que nós estamos falando, vamos dizer, é de uma baixa de QI num nível já catastrófico, né? Então, em todo o setor da ação e da sociedade, nós temos tudo na mão de pessoas totalmente ineptas e incapazes. Não é que são incompetentes, né? Incompetente é simplesmente um cara que não tem a competência para fazer alguma coisa, mas ele não tem a capacidade de adquirir a competência. Então, o problema é muito pior. Não é possível melhorá-lo. Ele tem que ser simplesmente retirado dali e ir para um cargo mais baixo. Eu me lembro que o Dr. Miller, ele tinha um processo de psicoterapia que consistia em curar a neurose do sujeito fazendo ele baixar de classe social. Por quê? Ele estando numa classe social alta, ele tinha problemas que ele mesmo não compreendia, jamais poderia compreender. baixando para uma situação mais simples e elementar, o cara sentia bem. Eu mesmo tinha um parente que, em São Paulo, ele era totalmente esquizofrênico. Daí ele ia morar no Xingu, ele ficava normal. Dá para entender isso aqui. Ou seja, quanto mais burra a pessoa, mais facilmente ela terá uma conduta neurótica ou até psicótica se for colocada numa função muito acima da sua capacidade. Ou seja, baixar esse sujeito para uma classe social inferior é um ato de caridade. Né? Então, vocês devem ter notado, por exemplo, que pessoas como o Lula ou a Dilma são completamente loucas. Elas estão totalmente fora da realidade. Elas não são capazes de julgar as coisas como elas são e, sobretudo, não são capazes de julgar elas mesmas. Por que que acontece isso? Porque elas estão numa posição social muito superior à sua capacidade e isso lhes faz mal. Na hora que você vota no Lula, você está satisfazendo a vaidade dele, tá certo? Mas você o está destruindo como ser humano. Ou seja, é uma falta de caridade, falta de piedade, elevar as pessoas a cargos e a posições que são superiores à sua capacidade. No Brasil, ao contrário, acha-se que a gente deve pegar o incapaz e colocá-lo lá em cima para não desprezá-lo. Ou seja, se você não quer votar num cara porque ele é um analfabeto, você é um preconceituoso, você é um elitista. Então você pega o sujeito semi-analfabeto, coloca ele lá em cima para ele ficar bem louco, tá certo? E começar a cometer besteira uma atrás do outro, como o Lula cometeu. Porque todo esse negócio de mensalão e petrolão, etc., foi não apenas uma desonestidade, uma roubalheira, foi um erro monstruoso. Foi a roubalheira mais mal sucedida da história humana. Existe aqueles vídeos, vamos dizer, do ladrão inepto, né? O sujeito que sobe no telhado, o telhado cai, ele se estupora todo, né? Daí o cachorro morde ele. Esse é o Lula, meu Deus do céu. É um ladrão incapaz. Ele e a Dilma, então, nem se fala, minha gente. Agora o pessoal está querendo, sei lá, eleger esse Haddad. Vocês estão brincando, né? Esse cara não é capaz de gerenciar um armazém, um supermercado. E querem botá-la mais para cima ainda. Não é isso? Até parece essa dona Marina. O que é isso, minha gente? Né? O que vocês estão fazendo com essas pessoas? Não se pode, vamos dizer, ajudar a pessoa inepta, lambendo a vaidade dela, enaltecendo a vaidade dela. Não se pode, isso não é ajudar. Isso é falsa amizade. Um amigo verdadeiro diz, olha, meu filho, você só tem capacidade para fazer isso aqui, não sobe acima disso, que você vai fazer besteira e vai se destruir. Não é isso? Então, o Lula estaria numa situação muito melhor, mas muito melhor, se ele nunca tivesse passado de vereador em cidade do interior. Ele não estaria na cadeia, sem dúvida, né? Então, isso que eu estou dizendo não é... Eu estou me pronunciando a favor ou contra o Lula. Eu estou dizendo uma realidade psicológica já mil vezes comprovada. Isso é, vamos dizer, uma afirmação cientificamente objetiva. As coisas são realmente assim. Existem milhares de estudos sobre QI, capacidade e sobre, vamos dizer, o efeito neurótico da elevação social não merecida. Existem muitos estudos sobre isso. O Jordan Peterson vive citando isso, e ele é o grande especialista nessas questões de QI, capacidade, hoje em dia. E, sem dúvida, é uma fonte altamente confiável. Essa questão da síndrome de Dunning-Kruger, né? Isso quer dizer, o sujeito é incapaz, ele é incapaz de saber que é incapaz. Então, alguém tem que informá-lo disso. Quanto mais inepto é o sujeito, menos ele é capaz de julgar o seu nível de inépcia e, portanto, o seu nível de inteligência. E, portanto, menos capaz ele é de se comparar objetivamente com o outro. Então, o indivíduo, por exemplo, que não sabe escrever, não tem a formação literária, etc., ele acha que ele escreve tão bem quanto Machado de Assis ou qualquer outro, porque ele não é capaz de aprender. Isso está além da percepção dele. Gente, isto é o maior problema do Brasil. Isso é endêmico. E chegou um ponto que eu já não sei como consertar isso. Por exemplo, as pessoas me pedem sugestões para educação, eu falo, eu não sei o que fazer. Eu sei cuidar da educação dos meus alunos. Mas eu posso sugerir que cursos como este se espalhem pelo Brasil? Não posso, porque é o seguinte, quem vai dar esses cursos? Isso é o mesmo problema que surgiu quando apareceu o debate sobre o ensino de filosofia nas escolas secundárias, que tinha um sujeito chamado Legênio Mato Grosso de Carvalho, que era o grande advogado dessa porcaria, e eu fiz a seguinte pergunta: mas onde você vai encontrar tantos filósofos para lecionar no ginásio? Né? Porque você vê, se você chega na França, né? Ora, Alain, o Émile Chartier, o próprio Henri Bergson, o próprio Louis Lavelle, durante um tempo, foram professores de ginásio. Né? E quem vai ser professor de ginásio de filosofia no Brasil? Não tem ninguém. Eu não recomendaria ninguém, absolutamente ninguém. Então, se você coloca 20 mil filósofos ineptos ensinando as crianças do Brasil, elas vão ficar muito mais ineptas do que ele. Então, no Brasil, existe, vamos dizer, este mito da promoção social. E você precisa promover socialmente as pessoas. Você não precisa promover socialmente ninguém. Você precisa simplesmente dar ao sujeito a oportunidade de fazer o que ele sabe fazer e de mostrar a sua capacidade onde ele a tem. Sim. Quer dizer, insuflar nele a ilusão de que ele pode fazer uma coisa a mais. Porque isso aí, você está, na verdade, está destruindo uma vida. Veja bem, o Lula é uma vida destruída. Depois de tudo que ele teve, ele terminasse na cadeia, desprezado. Né? É uma tragédia, é uma coisa horrorosa. Não é isso? Quer dizer, eu não queria estar na pele dele de jeito nenhum. Sobretudo porque esta queda é tanto mais dolorosa porque ele tinha a ilusão de poder se levantar de novo. Quem que infundiu essa ilusão nele? Foram pessoas amigas? Não. São pessoas interessadas em subir junto com ele. Pessoas que não têm o mínimo de piedade por esse homem. Né? Quem tivesse piedade, diria: ó, Lula, você se contenta com o que você já teve, já foi demais, fica quietinho no seu canto, porque senão você vai acabar sendo totalmente destruído. Né? Isso aqui também se aplica, é claro, ao outro lado. E quando eu consegui abrir esse rombo na hegemonia intelectual esquerdista, começou a aparecer gênios e especialistas, tudo quanto é assunto, né? Picaretas, vigaristas, mas de monte. Né? E, inclusive, usando o meu trabalho, ganhando dinheiro com ele, sem pedir nada. Eu não me incomodo com isso, absolutamente não ligo para isso. Né? O prejuízo que eu possa levar nisso já está altamente compensado por tudo que o que eu consegui fazer. Mas isso é um dano para o Brasil. Não adianta nada você tirar esse bando de picaretas de esquerda e botar um bando de picareta de direita. Realmente não adianta, porque o esquerdismo, o direitismo, são apenas discursos interiores, com que o sujeito justifica o que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo não pode ser medido em termos de direita ou esquerda. Né? Então, a ideologia do sujeito não corresponde à sua prática real. Para um indivíduo ter uma ideologia e conseguir agir de acordo com ela e aplicá-la, entre aspas, na prática, precisa ser um gênio. Ninguém pode fazer isso. Né? Você veja, a esquerda brasileira inteira, assim como a esquerda de outros países, hoje está inteiramente sob as ordens do grande capital internacional. É Jorge Soros, é a Apple, é o Zuckerberg, são os grandes bancos. A esquerda inteira trabalha para essa gente. E acredita ainda que está trabalhando para o proletariado contra o capitalismo. Eles acreditam mesmo. Né? Ou seja, a ideologia deles ainda é de esquerda, mas a sua prática política real é pró-capitalista. É mais pró-capitalista do que eu jamais fui. Mais pró-capitalista do que o Instituto Liberal inteiro jamais foi. Ninguém nos meios liberais ou conservadores desejou jamais dar à classe capitalista tanto poder quanto essa gente está dando hoje. Então eu pergunto: o que significa o discurso ideológico deles? É? Não significa absolutamente nada. Não há, simplesmente não há conexão entre a ideologia e a prática. Não se trata de hipocrisia, preste bem atenção, e sim uma desconexão total. Não é nem paralaxe cognitivo, porque paralaxe cognitivo só pode haver na obra de um filósofo. Há uma construção intelectual que ele fez. E essa condição intelectual está deslocada em relação à experiência real que ele tem. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Isto não é nem paralaxe cognitivo, nem hipocrisia. Isto é uma estupidez fora do comum. É uma total falta de consciência da realidade. Você veja, nos Estados Unidos, a esquerda é totalmente financiada por esses grandes grupos econômicos. Por que que os grandes grupos econômicos fazem isso? Ora, é muito simples. A partir dos anos 60, as reivindicações da esquerda se desviaram, né, do foco econômico para passar para foco social e psicológico. Não se trata mais da insatisfação econômica de uma classe social. Preste muito bem atenção. Mas da insatisfação psicológica de pessoas ou grupos pequenos de pessoas. É a mulher que está insatisfeita com o marido, é o sujeito que nasceu homem, mas queria ser mulher, e assim por diante. São interesses absolutamente heterogêneos, díspares, que são ajuntados, né, numa rebelião simbólica contra alguma coisa, contra um não sei quê. Contra o capitalismo é que não é. Né? Porque nada dessas bandeiras prejudica o capitalismo, absolutamente nada. Ao contrário. Porque cada um desses grupos é também o quê? Um nicho de mercado. Né? Você lembra da Folha? Eu me lembro claramente quando a Folha de São Paulo descobriu o mercado gay. Isso foi, acho que, nos anos 70. Ah, descobrimos que aí tem um importante nicho de mercado. Então, eles estão ganhando dinheiro com o pessoal gay até hoje. E no que isso ajudou o pessoal gay? Absolutamente nada. Não faz diferença nenhuma para eles. Né? Ou seja, o proveito que essas grandes empresas tiram desses movimentos é infinitamente maior do que o proveito que o próprio movimento tira. É só você medir um pouquinho. Veja. A movimentação econômica que essas coisas fazem é um negócio monstruoso. Né? Eu vejo assim, se as conquistas políticas desses grupos fossem proporcionais aos ganhos financeiros que as empresas tiram apoiando-os, entre aspas, nossa, eles seriam o dono do mundo. Não é isso? Você já teria uma internacional gay mandando o universo inteiro. O internacional feminista, ele não tem. Então, é claro que esses camaradas, todo esse pessoal que pensa que é de esquerda, estão todos loucos. Eles não têm a condição de enxergar objetivamente o que eles estão fazendo, qual é a prática real que eles estão envolvidos e para quem estão trabalhando. Não são capazes de fazer isso. Agora, quando você vai discutir com uma pessoa dessa, eu digo, você vai discutir o quê? A prática dela que ela não enxerga ou a ideologia que não pesa absolutamente na conduta dela? Está entendendo? Você vai discutir uma conduta louca que o sujeito não percebe, né? Ou as ideias que não têm absolutamente nada a ver com a conduta. É uma situação, chega a ser uma situação desesperadora, porque não há o que fazer diante disso. Só o que nós temos que fazer, nós temos que educar mais e mais pessoas para que elas não sejam assim. E esperar que, com o tempo, a gente vença quantitativamente, pelo menos em termos de em termos proporcionais, que nós consigamos pelo menos varrer a epidemia de inépcia, pelo menos dos postos mais altos na educação, na cultura, etc., e esperar que isso tenha um efeito benéfico na administração, na economia, etc., a longuíssimo prazo. Isso é tudo o que nós podemos fazer. E quando a discussão entra, então, em assuntos de religião, a coisa piora muito. É muito. Né? Por quê? Pessoas ineptas, analfabetos funcionais. As pessoas dão um livro para elas, ah, isso aqui é a palavra de Deus. Pode ser a palavra de Deus que está na Bíblia ou a palavra de Deus que está vendo o Papa, está na mesma. O analfabeto funcional, imbuído de que as ideias deles são a palavra de Deus, ele nunca mais vai entender nada na vida. É uma coisa absolutamente trágica. Porque você veja, o ser humano foi constituído de tal forma. Eu até escrevi um negócio aqui, eu vou ler para vocês. O ser humano foi constituído de tal modo que a existência de um mundo real no espaço-tempo, a eficácia básica do conhecimento humano, a posse da linguagem articulada, portanto, das regras da gramática, da lógica e da aritmética elementar, são os pressupostos de toda a comunicação entre Deus e os homens. Deus não passa em cima de nada disso quando ele fala com os homens. Nunca passa. Ele não nega nada disso, nunca. Mas o Zé Mané, imbuído da palavra de Deus, nega. Ele vai dizer para você, mas isso é apenas ciência humana, nós temos a ciência divina. É uma coisa que o próprio Deus nunca falou. O próprio Deus nos diz, eu tenho a ciência divina e, portanto, a sua aritmética elementar não vale nada. Não é isso? Santo Tomás de Aquino dizia ao contrário, Deus não pode revogar a lógica de Aristóteles. Né? Porque para isso ele precisaria negar a si mesmo, ele precisaria negar o princípio de identidade e ele não seria elemento. Então não dá nem para o próprio Deus fazer uma coisa dessa. Isso que o próprio Deus não pode fazer, o Brasil está cheio de gente que faz. E, claro que a discussão aí se transfere da realidade objetiva dos fatos para a confrontação entre discursos. E tudo, evidentemente, se torna uma confrontação entre preferências doutrinais de grupos. Então, eu não posso dizer absolutamente nada a respeito de religião, porque os caras sabem que eu sou católico, então eles alegam qualquer outra coisa contra a Igreja Católica e não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, em vez de ser a discussão de um ponto preciso, se torna uma confrontação de grupos católico, protestante ou católico, budista, qualquer outra coisa assim. Não é, a discussão simplesmente não é possível nessa base. Porque tudo foi o quê? Politizado no sentido do Carl Schmitt. Carl Schmitt diz que a política é aquela dimensão onde as divisões, as oposições não podem ser resolvidas racionalmente, nem equacionadas racionalmente, só resta somar os amigos contra os inimigos, para ver quem tem mais força. Então, no Brasil, todas as discussões são assim. Ajunta os amigos, né, e os inimigos. Agora soma as cabeças para ver quanto dá, para ver quem tem mais força. Então, o simples fato de que Deus se dirige a nós em palavras e se refira constantemente a dados do mundo objetivo, sem os quais seu discurso nada significaria para nós. A luz e as trevas, o sol e a lua, as direções do espaço, os animais e as plantas, os acidentes geográficos, parte do corpo humano, etc., mostra-nos a cada minuto que toda revelação dada aos profetas e evangelistas está subordinada à criação primordial e não a modifica em absolutamente nada. Antes faz do conhecimento dela e da submissão à realidade das coisas criadas os pressupostos da sua própria possibilidade de existir, de significar e de ser compreendida. Isso vigora não só para a profecia, mas para a própria encarnação. O Logos, que nasceu da Virgem Maria e habitou entre nós, é o mesmo que, antes da nossa existência, fundou os pilares do universo e ergueu todo o edifício do mundo criado. E, com certeza, o que ele revelou a nós na sua passagem sobre a Terra é só uma fração infinitesimal daquilo que, muito antes disso, ele imprimiu na estrutura da matéria, nos códigos constitutivos dos seres viventes, na ordem do firmamento, em toda a extensão que medê entre as partículas e as galáxias, e, last not least, nos segredos mais íntimos e insondáveis do próprio coração humano. Meu Deus criou tudo isso, meu Deus do céu. Isso é o discurso divino. Né? Do indivíduo me pega a Bíblia que tem, assim, somando tudo que Jesus disse, não dá 12 páginas. Ele diz, isto aqui é a mensagem de Deus? Eu digo, não, meu filho, a mensagem de Deus é muito maior que isso. Infinitamente maior que isso. E o que está escrito aí só pode ser compreendido em função da mensagem anterior. Né? Então, é evidente que tudo que está na Bíblia se refere a coisas materiais e significa essas coisas materiais. Agora, você pode fazer a pergunta inversa. Mas essas coisas materiais não podem significar algo no plano bíblico? Pode. Você tem, vamos dizer, o fenômeno do próprio simbolismo natural, onde um dado da natureza significa algo do mundo espiritual. Né? Os carneiros, por exemplo, os carneiros significam o próprio Jesus. Né? E significam o sacrifício de Jesus, e, portanto, significam o acontecimento mais importante de todos os tempos, que é a encarnação, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele animalzinho, ele significa algo no outro plano. Só que para ele significar outro plano, primeiro precisa que você entenda que aquela palavra cordeiro quer dizer esse animalzinho. Não é a palavra cordeiro que significa isso, é o próprio animalzinho, o animalzinho de carne e osso que significa tudo isso. Então, primeiro o sentido material de carne e osso. Depois, o que este ente de carne e osso significa no plano espiritual. Né? Nunca a passagem direta da palavra para o plano espiritual. Né? Então, por exemplo, você dá um exemplo. Bom, vou continuar lendo aqui. A quantidade de conhecimento humano que pode ser requerida para se compreender qualquer versículo da Bíblia pode chegar a ser ilimitada. Normalmente não chegamos a perceber isso, porque na maioria dos casos se trata de conhecimentos elementares adquiridos na infância, como, por exemplo, saber o que são o sol e a lua, os peixes e os répteis, um pastor e um agricultor. A criança sabe isso, então, por isso ela entende o que está dizendo. Se você não souber o que quer dizer essas palavras, você não vai entender absolutamente nada. Né? Então, você está referindo as palavras da Bíblia a coisas da realidade, não somente a palavras. Né? Mas não raro as coisas se complicam quando, por exemplo, o texto se refere a regiões da Terra que não são desconhecidas. Essa semana eu vi aquele vídeo do Stephen Ray, o autor do livro Upon This Rock, em que ele fala, ele comenta a frase de Jesus: tu és pedra e sobre essa pedra erigirei a minha igreja. E ele explica um texto que eu nunca soube. Ele diz, para o Cristo dizer isso para o Pedro, ele levou Pedro até um lugar chamado Cesaré de Filipe, que era no extremo limite ali, do território, 3 dias de caminhada, para ali ele dizer isso. Por quê? Porque ali havia uma pedra imensa que era onde se realizavam os grandes sacrifícios pagãos, onde o sumo sacerdote tomava um buraco que havia no meio dessa pedra e jogava os animais lá dentro para sacrificar aos deuses subterrâneos. É? E esse lugar era o quê? A porta do inferno, evidentemente. E quando Jesus diz a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja, ele funda a coloca Pedro como pedra, Petrus, Petra, né, Kefas, né, e diz, você vai ser o sustentáculo da minha igreja, e sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ora, quando você ouve essa frase, as portas do inferno não prevalecerão, parece que não faz sentido, porque porta não é uma arma de agressão. Não é isso? Se dissesse as espadas do inferno não prevalecerão, não entendo, mas que era de porta? Será que o diabo vai dar umas portadas na nossa cabeça? Será que é isso? Né? Então, não pode ser. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o sacrifício feito para os deuses subterrâneos não prevalecerá sobre o sacrifício feito a Deus Todo-Poderoso. É? Então, quando é que eu descobri isso? Agora que eu vi o vídeo do cara, porque ninguém sabe onde fica o raio da Cesaré de Filipe, porra. É? E ninguém sabe esse detalhe da pedra. Então, o que o Cristo falou, tu és pedra, parece apenas uma figura de linguagem, quando não é. Ele está se referindo a uma coisa real. Estão entendendo? Então, pode acontecer isso também. Então, em todos esses casos, o conhecimento humano é o juiz soberano da interpretação que damos ao que lemos na Bíblia. Isso é fundamental. Você não pode interpretar o conhecimento humano em função da Bíblia, porque a Bíblia nada significa sem o conhecimento humano. Isso é o ponto central. Não adianta você dizer, esse é o conhecimento meramente humano, nós temos o conhecimento divino. O conhecimento divino, ele só é compreensível através do conhecimento humano, e não ao contrário. Você pode, por exemplo, interpretar, sei lá, as leis da química em função da Bíblia? Você não pode. Você pode interpretar a geologia em função do ensinamento bíblico? Não pode, mas pode interpretar a Bíblia em função da geologia. Deus fez o mundo assim, senão ele teria feito primeiro a edição impressa da Bíblia e depois o mundo. Hã? Então, isso quer dizer que você faria a palavra impressa, portanto, a palavra copiada por seres humanos, o pilar central da realidade. Isso não é possível. Porque a diferença entre a palavra impressa que está na Bíblia e a palavra de Deus é a seguinte: a palavra de Deus se cumpre imediatamente. faça-se a luz aparece na mesma hora. Né? A palavra de Deus é o verbo criador. Não está claro isso? Então, é o que diz a Santo Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, Deus fala com as palavras e as coisas. É isso. Enfatizando ainda mais o sentido da conhecer, mas não é só a interpretação do texto bíblico que depende substancialmente dos critérios do conhecimento puramente humano. Sua veracidade também depende. Como é que sabemos que os textos da Bíblia são verdadeiros? Como é que sabemos que Moisés está dizendo a verdade, que os evangelistas estão dizendo a verdade? Por quê? Porque isso corresponde a fatos acessíveis ao conhecimento humano. Por que admitimos que Cristo ressuscitou no terceiro dia? Simplesmente porque está escrito na Bíblia? Não. Reconhecemos porque Cristo foi visto em carne e osso pelos apóstolos, cujo testemunho foi em seguida registrado na Bíblia. Ou seja, não é diretamente do texto. Alguém viu aquilo com dois olhos de carne, né? E essa pessoa, é nessa pessoa que nós confiamos e por isso confiamos no que está escrito na Bíblia. Como sabemos que Deus falou com Moisés no Alto Sinai? Sabemos porque a Bíblia afirma, não. Sabemos porque Moisés viu com seus olhos humanos a sarça ardente, ouviu sair dela a voz de Deus, e em seguida nos deu testemunho disso no Pentateuco. Você vê que tem um intermediário humano sem o qual nada acontece. E esse intermediário humano tem o conhecimento humano pelos cinco sentidos. E isso é o fundamental de tudo, né? Isso não quer dizer que o sentido da mensagem bíblica está esgotado pelo conhecimento humano. Não, ao contrário, porque eu acabei de dizer que tudo que está no nível humano do entendimento tem também um significado espiritual maior. Mas você não vai chegar lá sem passar pelo conhecimento humano e se fazendo de superior ao conhecimento humano. Veja, tudo que está ali que tem sentido espiritual não desmente nada do conhecimento humano, mas nada, nem uma linha. Ao contrário, ele aprofunda e chega a um nível muito superior ao que pelo mero conhecimento humano, nós podemos chegar. Mas a pessoa que despreza o conhecimento humano porque ela leu a Bíblia, né? Isso, eu nunca vi ninguém fazer isso em nenhum lugar. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu nunca vi um pastor fazer isso. Eu nunca vi. Porque isso é coisa de idiota, né? Mas no Brasil, são milhares que fazem isso, né? Agora, eles fazem isso na discussão religiosa, mas o que fazem, então, na discussão política, meu Deus do céu? Nós já chegamos ao ponto em que é possível acontecer o que aconteceu desde nos últimos 2 dias, em que aparecem milhares de pessoas aplaudindo um assassino que tentou matar um candidato presidencial e dizem ao mesmo tempo que aquilo foi um ato totalmente desconectado, isolado. Eu digo, como isolado? Se vocês estão dando suporte, se o suporte é coletivo, né? E se houve uma incitação coletiva. Milhares de pessoas dizendo, vai lá, mate o Bolsonaro, mate o Bolsonaro, mate o Bolsonaro. Essa mensagem vai chegar no orelho de alguém. E isso é, evidentemente, uma conspiração coletiva. O agente material que termina por realizar a coisa não é tão importante, porque se não fosse esse, poderia ser outro. Qualquer idiota poderia ser induzido pela opinião do grupo, que é diariamente repetida na orelha dele, vai lá e mate o sujeito. E ele obedece e vai e tenta matar. Não é isso? Então, a simples hipótese de ter sido um acontecimento isolado, uma iniciativa puramente individual de um maluco, ela é tão imbecil, tão idiota, que eu digo, como é que o comandante das Forças Armadas fala um treco desse? Ele não é comandante do exército de soldadinhos de chumbo, né? Ele não é um garoto brincando, ele é o comandante de uma Força Armada, meu Deus do céu. O que que há? Ele está brincando com a gente? Daí, quando aparece lá 4 advogados para defender o pobrezinho, fala, bom, ou eles apareceram por conta própria, não estão cobrando nada, então, se eles são militantes da causa, né? Ou alguém os está pagando, dá na mesma. Nos dois casos, esse simples fato já prova que não é uma iniciativa isolada, que tem uma articulação, formal ou informal, tem articulação. Não é isso? Então, se, por exemplo, uma frase do Bolsonaro, pode ser tida por toda a mídia como uma incitação à violência, você imagina o que, que milhares de pessoas dizendo mate o Bolsonaro não incita a fazer. Quer dizer, por que, que uma frase deslocada do seu contexto, né, uma frase humorística, né, que é o negócio do estupro, você não merece ser estuprado, por que, que esta frase estimula milhares de estupros e milhares de pessoas dizendo mata o Bolsonaro? Não instiga ninguém a matar o Bolsonaro. Né? Você vê, nós chegamos a esse ponto, pô. Quer dizer, isso aí vai muito além, vamos dizer, da deformidade ideológica, vai muito além da hipocrisia, vai muito além da mentira. Né? Isso é um estado de espírito psicopata querendo se impor a nós como se fosse o padrão normalidade. Nós não podemos mais aceitar isso, gente. Então, é isto o que está em jogo em tudo o que aconteceu esta semana. Vamos dizer, essa ainda é o diagnóstico do Dr. Lobachevsky. Nem todos são psicopatas, mas um grupinho de psicopatas torna todo mundo histérico. O que é o histérico? É o único que não acredita no que ele vê. Ele não tem critério de realidade objetiva, ele só tem o critério da sua preferência subjetiva. Então, o que ele fala, ele mesmo acredita. A realidade, para ele sair daqui e vai para cá. Né? E daqui vai para as mãos para executar. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo é uma massa histérica, massa tornada histérica pelo discurso dos psicopatas. Discurso que os enlouquece o tempo todo para se utilizar deles. Né? Então, este camarada que fez isso aí, eu não acredito que ele seja mais louco do que o Mauro Iasi. Porque quem disse que precisava matar os outros foi o Mauro Iasi. Só que ele disse que é para matar, e depois ele disse, não, mas isso foi uma figura de linguagem? Isso é uma metáfora? Né? Eu digo, a metáfora é quando uma coisa designa outra. Né? No trecho que você citou, a bala significa uma bala, o túmulo significa um túmulo, e o assassinato significa um assassinato. Que metáfora é essa? Né? Então, o cara é professor universitário, mas ele não sabe o que é uma metáfora e ele não sabe o que ele disse. Quer dizer, ele fez uma apologia do crime e ele mesmo não se tocou. Então, isso quer dizer que todo mundo vai permanecer impune no Brasil porque eles não sabem mais que crime é crime, que homicídio é homicídio e assim por diante. Então, vocês estão percebendo a atmosfera macabra da qual nós estamos entrando? Muito bem. Nós, aqui, os alunos desse curso, nós temos uma missão. Claro que, a essa altura, temos. Esse negócio de missão, eu não gosto muito dessa expressão, porque eu não acredito que eu tenha missão nenhuma. Mas eu acredito que eu, que fui lá, me ofereci para fazer um negócio e Deus, por incrível que pareça, aceitou. Mas ele vai dizer, ah, eu preciso do Olavo de Carvalho para cumprir essa missão. Eu falei, Deus não é idiota, pô. Eu me ofereci e ele, para não me deixar desempregado, aceitou. Então, não é bem uma missão, mas é um dever. Nós todos temos um dever. Eu vejo que os efeitos culturais, sociais e políticos desse curso estão se propagando muito rapidamente. Só que nada do que vocês fizerem pode sacrificar, vamos dizer, a verdade e a nobreza de propósito ao intuito de alcançar a vitória política. Nada, nunca. Porque eu vejo que tem muito pessoal na chamada direita que, até acreditando-se discípulo meu, espalha falsa notícia, faz acusações levianas, né? E às vezes até usa o meu nome, bota lá o meu nome. Então, isso é a falsa esperteza. Nem o que acha que vai destruir a esquerda mentindo contra ela, ele está doido. Porque a mentira está do lado deles necessariamente, eles são a mentira. Então, nós temos que agir com seriedade, com comedimento, nunca com moderação, como hoje eles, né, quando a pessoa fala assim, eu repudio toda a violência, eu já sei que é um vigarista. Esta frase é do vigarista, porque o que quer dizer eu repudio violência? Quer dizer simplesmente eu não gosto. Né? E alguém lhe perguntou se você gosta? Alguém imaginou que você gostava de, né, assassinar os outros? Não, ninguém gosta disso. Né? Então, dizer eu repudio a violência é não dizer absolutamente nada. É apenas fazer uma exibição de bom mocismo. E ver se isso é hora de fazer a exibição de bom mocismo. Alguém está interessado nas suas boas qualidades? Né? Você é candidato a alguma coisa? Né? Então, todo mundo fica agindo e falando como se fosse candidato a alguma coisa, tendo que mostrar uma bela aparência, né? Eu não preciso disso, porque agora a Joyce Hasselman já disse que eu sou o homem mais bonito do mundo. Acabou. Problemas de aparência eu não tenho mais. Está resolvido, né? Então, não tenho nada que mostrar boniteza, gente. E ninguém tem que mostrar boniteza. Nós temos é que agir com caridade, né? E a caridade é sempre guiar os outros na verdade da sua própria vida, para que eles não se enredem em sonhos destrutivos, como o seu Lula se enredou, como Dona Dilma se enredou, e como muita gente ainda está se enredando nesse momento, tá bom? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos.